quero pra mim fazer você feliz. Conta mais de tudo que eu mais quero viver. Estar com você é bom demais. E tudo que eu puder te dizer não vai expressar o meu amor. Nada que eu possa te demonstrar, nem o mais lindo lugar, seja onde for. Amar é contar as estrelas do céu. Amar é sorrir sem saber o porquê. Amar é se sentir mais leve que o ar. É viver, é você. Meu motivo é você. Minha vida é você, sempre foi você. E assim será o meu amor. Amar é contar as estrelas do céu. Sorrir sem saber o porquê. Amar é se sentir mais leve que o ar. É viver, é você. Meu motivo é você. Minha vida é você, sempre foi você. É assim. Meu motivo é você. Minha vida é você, sempre foi você.